Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor pra plantar. Haja amor pra sorrir. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor. Haja amor pra subir, haja amor pra vencer, haja amor, seja flor, anjo no céu. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor.